Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor, teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas. Três cidades separarás, no meio da terra que te dará o Senhor, teu Deus, para possuíres. Preparar-te-ás o caminho, e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em três, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades, e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração, e o alcançar, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto te dou ordem, dizendo, três cidades separarás. E, se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais. Quando guardares todos estes mandamentos, que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades além destas três. Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que odeia seu próximo, e lhe ama ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma destas cidades. Então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará. Antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus, para possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for, o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão. Fareis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.